Normalmente estão situados nas periferias, nos centros urbanos. Estão em espaços intersticiais da cidade, em falésias ou morros como a Boa Vista, áreas inundáveis, como em vários pontos do Cazenga, em áreas inundáveis, e lixeiras. Inicialmente, com o conflito armado, as pessoas migravam para os centros urbanos, como Luanda, inicialmente com uma utopia efêmera, depois mais tarde de voltar para as zonas de origem, mas para se tornar numa realidade eterna. Quer dizer, que aquela utopia inicial de vou para Luanda, até ganhar o conflito para depois para retornar, acaba por se tornar numa realidade eterna, que as pessoas acomodam-se e ficam e permanecem nos museus, até porque o setor informal, o mercado informal de emprego, emprega muito, o autoemprego é uma grande fonte de rendimento para as pessoas que vivem nos museus. E daí, voltar para as zonas de origem é perder oportunidades de emprego. Essa fotografia mostra que creio que a vida dos combatentes termina. Houve a independência, houve uma estagnação no processo de urbanização. A cidade de Luanda, até a altura, estava com um dinamismo urbano muito forte, com o aparecimento das novas avenidas, como a dos combatentes, a Avenida Brasil. E houve a independência, tinha que se criar a pública e estabilizar as instituições. Quer dizer, houve uma interrupção nesse processo urbanístico e que, com as invasões e com as ocupações anárquicas, foi surgindo o Museu. Esse Museu já é próximo do Rangel, verifica-se. A cidade termina e começa o Museu. Sem qualquer planeamento, sem urbanização, e agora com as chuvas não há saneamento nem drenagens, quer dizer, é mesmo são lugares de doença e de pobreza urbana. Luanda não é a única cidade, muitas cidades como Brasil, o Rio de Janeiro, o Caracas, Mumbai. Muitas cidades de países, inclusive, já não são do terceiro mundo. O Brasil já está quase no primeiro mundo, ainda não está a caminho para aí, mas ainda enfrenta problemas de favelas. Não é só o fenómeno angolano, é mundial. Pode passar? Isto mostra como é que os museus cresceram nos últimos 20 anos, 30 anos. A primeira imagem, em termos de esquema, mostra o quadrado verde, o casco urbano consolidado, a cidade do asfalto, né, que constitui hoje praticamente 20% da cidade do Luanda. E algumas, essas radiais são as avenidas, que ao longo das avenidas aparecem os edifícios que têm essa componente urbanística muito forte, né? São corredores urbanísticos muito fortes. Mas nos espaços intersticiais das avenidas foram surgindo alguns museus. São os tais museus antigos, do Rangel, o museu Rangel, Marçal, o Zambizanga também. 20 anos depois, 25 anos depois, surge um outro cinturão do museu. Já apanha o Cazenga, já apanha o Golfo, quer dizer, já é uma nova cintura do museu. E surgindo novas, em verde, vão aparecendo outras centralidades, como Luanda Sul, Nova Vida. Ali à direita, o Panguila, quer dizer, já vai aparecendo mais, o Mosec foi aumentando consideravelmente. Eu esqueci de também de salientar que aquele ponto o ponto de laranja no meio do quadrado são aqueles mosaicos do interior da cidade, tipo o mosaico do Catambor. É um mosaico estrategicamente localizado, quer dizer, a cidade englobou, engoliu o mosaico, isso representa. E foram surgindo outros, com o tempo foram surgindo outros no meio do centro da cidade, próximo da Zona Verde. A Zona Verde, grande parte já está se tornando mosaico. O mosaico vai invadindo, quase que contaminando a cidade. Existe mais dinâmica de informal do que infraestruturar, mais dinâmica de urbanizar. Há um desequilíbrio nesse aspecto. Isso mostra a evolução ao longo deste tempo todo, como é que Luanda foi evoluindo. O branco, nos anos 80, o casco urbano consolidado, e foi-se como uma mancha de óleo, foi-se expandindo, e grande parte dessa expansão de forma anárquica, criando as tais anéis de conceitos. Obviamente, sempre algumas pontualizadas com algumas intervenções urbanísticas muito pontuais, como é o caso de Nova Vida, Talatona, e outros, né? Atenção, os dados não estão atualizados, porque o ano agora está com mais, quase 10 milhões de habitantes. Essa apresentação foi feita já há 3 anos atrás. Embora o curso foi feito em 2005, mas em termos de apresentação foi feita 3 anos atrás. Na altura, Luanda tinha 6 milhões de habitantes, hoje deve estar próximo dos 10. Mas mesmo assim, a percentagem ainda permanece a mesma. 80% das pessoas da população vive em bairros informais. Como podem ver no mapa de Luanda, que está amarelo, as grandes manchas amarelas são os mosaicos. E muitos destes mosaicos muito bem localizados. O mosaico do Kazenga é um deles, o mosaico do Rangel é outro. Samizaga, quer dizer, estão muito próximos das principais infraestruturas da cidade. Vemos o aeroporto a roxo, vemos a estação de caminho de ferros, vemos o porto. Quer dizer, são mosaicos, estão em áreas de forte valor imobiliário. Significa dizer que se surgir promotores imobiliários que queiram investir nessas zonas, quer dizer, há um grande potencial urbanístico. Estar próximo dessas grandes infraestruturas que a cidade tem. Então, na altura deste estudo, estava a fazer a pós-graduação, tinha que se fazer esse trabalho de como intervir nos mosaicos. A dificuldade era escolher por onde mosaico, quase toda a cidade era mosaico. Agora, onde intervir? Onde é que é mais urgente intervir? O Kazenga surgiu de forma imediata porque não só neste slide da esquerda está muito bem localizado, muito próximo do centro, apenas a 5 km do centro, mas não só também por estar próximo de principais infraestruturas, como é a linha de caminho de ferros e a estação de caminho de ferros do Mosseco, mas também por ser uma zona de riscos de inundações, uma zona muito sensível em termos ambientais. O Kazenga é uma zona plana, quase que não tem inclinações, e é muito propícia para cheias. Até porque o terreno, o solo, grande parte do solo do Kazenga é argiloso. E sendo o solo argiloso, dificulta a absorção das águas. Quando chove, as águas acumulam porque não tem. A solo não absorve com rapidez suficiente. E também é plano, com algumas lagoas. Então, o Kazenga, dos vários mosaicos, surgiu uma zona mais imediata para intervir. Depois, na volta só. O outro slide foi um zoom para perceber, na zona intervir, o que é que acontece nesta zona. Existem fábricas, existem já algumas intervenções, alguns bairros estruturados, existem algumas avenidas, umas incompletas, outras completas. Então foi perceber como é que isso funciona. Pode passar. Também são algumas constatações, porque o setor informal deverá ser organizado e disciplinado, né? Não é contrariar, mas é tentar redirecionar o setor informal de forma organizada, reconhecer essas atividades e tentar que o Estado também ganhe algo, que as pessoas pudessem também contribuir com o Estado. O Estado também reconhecer essa atividade. Porque esse tipo de atividade, num processo urbanístico, é complexo, muito complexo e difícil juntar e compatibilizar. Esse é o nosso grande desafio, não só para Luanda como para outras cidades africanas. Nós temos essa herança de pós-conflito, trouxe migração forçada, massiva, criou muita pobreza urbana, as pessoas para sobreviverem vivem no setor informal. Mas, num processo de urbanização, como é que essas pessoas que vivem no dia a dia do setor informal, como organizar e como tentar compatibilizar com um modo de vida mais urbanizado? Sem romper, esse é o desafio dar uma indicação. Porque é difícil. O Quilamba, já que já está acontecendo nova vida, as pessoas já estão a informalizar, quer dizer, as pessoas já vão, já aparece a luz, umas vendas embaixo dos prédios, quer dizer, o Quilamba pode acontecer a mesma coisa. É difícil, mas temos que pensar nestes problemas que vão acontecer, de certeza. Pode passar. Também outro facto é que, para se urbanizar uma zona, urbanizar significa, conforme mostra a imagem, urbanizar significa dotar de infraestruturas, de água, passa no passeio, energia, que passa também no passeio, água azul, energia vermelho, os esgotos residuais amarelo, e os esgotos das águas das chuvas, os esgotos pluviais, que passa a meio. Tudo isso para se viver, habitar com dignamente, temos que ter água, temos que ter luz, temos que ter os esgotos a funcionar, senão torna a vida muito complexa. Tens que comprar água, tens que pagar gerador, diesel, depois os esgotos, é criar fossas cétricas que pode ser um risco ambientais de contaminação. Então, e o processo urbano para se infraestruturar em Angola ainda é muito caro. Só a título de exemplo, varia em função, mas num bairro normal, de média densidade, custa $50 metro quadrado, por metro quadrado, infraestruturar. Quer dizer, num quarteirão, né, um conjunto de lotes, né, faz um quarteirão, custa infraestruturar num quarteirão aproximadamente 300 mil US. Um quarteirão de 200 por 200 metros. Dólares. Então, para quem. Isso pode ser assim um bocadinho complexo, porque é uma linguagem técnica, mas tentem, se pudesse até desenhar. Não tem aqui uma. Tem? Não. Se calhar eu poderia ajudar melhor. Isso que estou a dizer é. O quarteirão é isto aqui. Isso aqui. Pronto, aqui passa uma rua. Mas aqui, isso aqui é outro quarteirão, por exemplo. Essa aqui é outra rua. Outra rua. O nosso quarteirão é esse. Que onde está, por exemplo, distribuído. Aqui tem vários lotes. Vários lotes. São os terrenos, pronto, no fundo são os terrenos. Né? Isso aqui é 200 por 200. Por 200 aqui. Toda essa estrada aqui, essas vias que estão aqui, para se dotar de infraestruturas, água, energia, saneamento, custa aproximadamente isso. Agora imagina um conjunto de quarteirões. Um conjunto de quarteirões, quer dizer, isso. Então, é interessante, e depois para complicar mais, nas zonas de Moseques são extremamente densas em termos de população, quer dizer, muita gente num espaço por metro quadrado. E fica a dizer que é um desafio ainda mais difícil, a situação piora, dificulta esse desafio, quer dizer, tentar acomodar essa densidade populacional e dotá-las de infraestrutura. Só alguns exemplos também de urbanizações que temos, como o projeto Nova Vida, onde se poderia repensar, se pode repensar. Isso aqui são papelões também, podem ver com muito dote. Tentar repensar a forma como se urbaniza as cidades, tentar economizar mais, bom, vimos que é extremamente caro e esse processo gasta-se muito dinheiro criando várias estradas, em vez de ser três vias, por exemplo, podia ser só duas, quer dizer, há que se repensar a forma de se urbanizar. Só, pode passar? O processo não havia. A qualidade arquitetónica também. Isso aqui estamos a ver vários quarteirões. Podem ver mais coisas. Depois, é possível, em vez de fazer ré-chão, é possível fazer 4 pisos, sem elevadores, até com máximo 5 pisos, de forma a conseguir, no mesmo num terreno, conseguir pôr 4 ou 5 moradias. Imagina este terreno aqui, que é tão caro pôr água, pôr energia e pôr esgotos, só apenas uma família é que beneficia. Está ali no tal espaço. Só pudesse pôr por cima 4 terrenos desses, ou 5, consigo ter 5 famílias que beneficiam na mesma da água, energia, saneamento. Então, é preferível sempre, nesse processo de urbanização, nos Moseques, elevar, não tem como, tem que elevar o número de pisos, para no máximo 5. Alguns casos excepcionais, até 10, mas por norma de 4 a 5, para poder optimizar e rentabilizar essas infraestruturas. Também é importante dar atenção a alguma herança tradicional no que toca aos hábitos e costumes. No que toca a forma de estar do angolano, a forma de como é que o angolano, o luandense, ocupa o espaço, gosta de estar. E também é importante dar uma reflexão. O pátio, por exemplo, o uso dos pátios, o uso de espaços abertos, a convivência entre os vizinhos, são aspectos muito característicos da arquitetura angolana, mesmo a tradicional. Então é importante colher esses aspectos positivos e de forma enquadrá-los nas novas abordagens. Este é um outro exemplo de um quimbo, né, onde várias habitações em torno de um pátio central se organizam. Então é tentar depois. Indo para o projeto. Há duas possíveis abordagens quando se está a trabalhar no museu. Uma das abordagens é reabilitar. Isto é, reabilitar no sentido de demolir o mínimo possível de casas, mas apenas dotando infraestruturas. Acesso à água, acesso à energia, acesso ao saneamento, mas deixando conforme está e apenas dotando infraestruturas. Melhoramento integral e progressivo a partir do sistema. Outra possibilidade é renovar. Não chegasse a um consenso, porque não tem como, até para passar a estrada, para passar a via, para ter acesso do carro do lixo aos bombeiros, tem que partir várias casas. Depois é difícil, depois aquilo é tão apertado e tão denso. Nessas situações é partir tudo e fazer novo. Então tem essas duas opções. Vou passar. Então a ideia é dotar de uma habitabilidade básica nos bairros informais. A habitabilidade básica é ter moradias evolutivas, infraestruturas mínimas de água, saneamento, lixo, energia, ter aqui equipamentos de públicos, saúde, educação, recreação, e espaços de convívio, espaços públicos. Quer dizer, com esses quatro elementos, é o número numa urbanização, é o mínimo que se deseja por uma urbanização condigna. Então, os objetivos são esses, né? melhorar as vias perimetrais, a vermelho, algumas vias internas do bairro, se for selecionado isso já no Cazenga, dar continuidade a algumas vias internas, valorizar a área adjacente, a estação de comboio está aqui. Então, toda esta área, e aqui passa a avenida dos Comandos, que é valorizar essa área para promoção imobiliária. E até para permitir que o privado, em parceria com a administração municipal do Cazenga, ou com o Ministério, com uma instituição do Estado, existe uma parceria do privado e do público, público-privada, de forma que quem construir aqui, todo o privado que construa aqui, o Estado cedia esse terreno a custos mínimos, controlados, mas em contrapartida, eles deveriam construir a habitação social. Quer dizer, é ali uma troca, e chama-se parcerias público-privadas. Essa é uma das estratégias. No fundo, é o que está a ser feito, para terem um exemplo concreto, está a ser feito na nova marginal, no novo calçadão da marginal. É uma parceria público-privada. Toda aquela obra de paisagismo, alargamento da marginal, infraestruturas, iluminação, não sei o quê, é a parte pública, que o privado é que está a pagar. Mas, em contrapartida, o governo, o Estado, por exemplo, ele só estabeleceu as regras do jogo. É assim, se queres investir, então tudo bem. Faz essa obra pública, alarga a marginal, põe árvores, põe paisagismo, limpa a baía, mas em contrapartida, serão cedidos alguns terrenos, próximo do Porto de Luanda, tem, foi feito um aterro enorme, e na Ilha de Luanda também, que vai-se construir ali prédios de 25 ou 30 andares. Com a venda destes prédios, vai compensar toda a obra pública que esse privado fez. No fundo, são contrapartidas onde ganham todos. Ganha o privado construindo para fazer os prédios e vendeu, ganha o Estado que reabilitou a sua cidade, as suas infraestruturas, e ganha o cidadão que tem uma cidade mais verde, mais limpa. Então, eu tenho que haver nessa parceria público-privada uma situação em que todos ganham. São estudos de número das densidades de ocupação, estudos de número de pessoas por hectare, a tentar perceber quão denso é a parte do Cazenga. Apenas uma amostra para perceber a densidade, o número de família, o número de pessoas por família também. São fotografias de são famílias muito numerosas, de 7 a 9 pessoas, muitas das vezes em moradias muito pequenas, de 45 metros quadrados. Existem padrões internacionais dignidade até no que toca ao espaço. Né? Tem uma pessoa necessita no mínimo 7 metros quadrados para estar à vontade, com conforto. E necessita entre 5 a 20 litros de água, né, por dia. Só para ter uma noção. Isso aqui é um desenho de uma dessas crianças, por um menino de 12 anos, que desenhou o seu bairro. Até ele próprio já tem uma noção de caos. Pode passar. Então, na estratégia de reabilitação, resulta em são situações pontuais onde se partem algumas casas para se poder ter caminhos de acesso ao carro do lixo, de acesso ao bombeiro, e ao demolir algumas casas, criar espaço para o equipamento público, como um centro comunitário. Mas, no caso do Kazenga, esse tipo de... há vários tipos de museu, há museus mais organizados que outros. O museu do Palanca já é um museu mais organizado, onde esse tipo de abordagem resulta mais, com mais eficácia. Aí já o Palanca precisa de mais de um melhoramento. Já tem alguma estruturação. Consegue-se facilmente deslumbrar uma via, o carro do lixo passa, o bombeiro passa. Só se tem que asfaltar, se tem que levar energia e água. No caso do Kazenga, é tão denso, tão apertado. Para se conseguir pôr infraestruturas ali, tem que se partir muitas casas. Então, quer dizer, ia ficar ali como um... passando lá as vias. É uma espécie de um queijo suíço. A solução é mesmo a B, que é renovar. Vamos partir tudo, cadastrar as pessoas que lá vivem, quem vive, desde quando, qual é o agregado familiar. Essas pessoas irão, dentro das taxas de preferência pública ou privada, irão ser realojadas naquela zona, mas já viverem em altura, nos apartamentos. Então, essa foi a estratégia. Isso na proposta B, pode passar. Mas na proposta B, já a renovação, partir tudo, urbanizar. Algumas avenidas que estão azul, que não estavam concluídas, é continuar a rasgar. Rasgar o museu, né? Pode passar. Reconhecer alguns lugares que estão estas bolas azuis, são praças, lugares de pontos de encontro que já existem nessa malha orgânica do museu. Então, esses pontos e algumas ruelas que estão a laranja seriam incluídas no próprio desenho. Então, seria mais ou menos isso. A sobreposição destas avenidas rasgadas já, e algumas ruelas já com algum interesse e alguns pontos de prazo faziam pertencer ao desenho final já dessa malha, a malha final da intervenção. Mas a proposta, volta só, mas a proposta, a estratégia era se criar numa zona estratégica dentro deste bairro inteiro, não vai-se urbanizar tudo de uma só vez. Vai-se criar uma célula urbana, num ponto estratégico, próximo de um ponto estratégico que é tentar ligar o bairro que já existe aqui consolidado, uma estrada, a Avenida dos Comandos, esse triângulo, esta zona aqui, esta é estratégica porquê? Porque faz a transição de uma zona já estruturada, que é este bairro aqui, tem um elo de ligação com a avenida e também liga uma lagoa. Essa lagoa, que no momento hoje é uma zona de risco, mas que no futuro pode ser, esse risco pode ser transformado em potencialidade, transformando a lagoa num parque urbano, com um lago, aprovando a lagoa, tornando um lago higiênico, né? Tem que ter água, tem que ser renovada. Né? E tornar em torno do lago, para evitar inundações, áreas verdes. E que as pessoas pudessem passear. Então, é transformar a zona de risco em uma área verde. Essa área verde fizesse a ligação com o bairro nessa célula urbana. Pode passar. Essa célula urbana, conforme se vê aqui, em 3D e em planta, já o desenho, era constituída por não só vários tipos de habitação. O azul é habitação já para já de um padrão médio-alto, já do privado, aí já não seria, as pessoas que vivem no MUSEC não iriam para aqui, né? Não iam viver ali, isso já era mais para venda de uma gama média, média-alta, para... Mas em contrapartida, este promotor imobiliário privado ia ter que construir algumas dessas moradias sociais, habitação social. Então, a ideia não é separar e segregar ricos e pobres de um lado, não. É ricos, médios e pobres para poderem beneficiar, se viverem próximos uns dos outros. Próximos dos outros, né? Mas não juntos, mas não misturados. Essa é a questão, pode ser polêmica, e a ideia mesmo é essa para ser polêmica, mas é um ditado africano. Juntos, sim. Mas não misturados, porque a mistura às vezes resulta alguns conflitos. Então, mas é importante evitar-se qualquer tipo de segregação, seja racial, seja social, tentar promover a interação das várias pessoas, independentemente da sua raça, da sua religião, do seu estado social. Então, essa parceria público-privada promovia isso. E ao longo desta avenida ia ser construído vários tipos desse edifício, e enquanto a partir desse promotor privado tinha que construir também habitação social. Então, era essa célula urbana servia de módulo, de um projeto piloto, pudesse ser replicado dentro de um plano mais alargado, um plano de urbanização para o Cazenga. A zona do parque urbano, onde estava a lagoa, seria integrado no próprio desenho da urbanização. Né? Pode passar. As moradias. Essa é outra questão também muito complexa, também de grande debate. A questão é, as pessoas que atualmente vivem no MUSEC, Cazenga, ou seja, qualquer MUSEC, não têm recursos financeiros suficientes para terem um T3, por exemplo, 100 metros quadrados. Vamos ser realistas que que é facto, os rendimentos mensais não permitirem uma grande franja da população dos MUSECs não ter acesso à moradia de grande espaço, muitos com espaço, 100 metros quadrados até apertado, mas é muito. Nessa realidade, conforme para se lhe ter dada a dignidade, a habitação tem que ser com digno, mas tem que ser também economicamente viável. É muita gente que irá ser realojada, e para o Estado e mesmo nas parcerias público-privadas, esse processo de implementação ser sustentável, pudesse aguentar ao longo desses anos todos, tem que se encontrar ali um meio termo. Os apartamentos não serem grandes o suficiente, nem apertados tipo gaiolas. Então é encontrar ali o meio termo de ser uma habitação condigna, mas pequena. Então resulta num tipo de moradia, de apartamentos evolutivos. Hoje a família só tem dois quartos apertados, amanhã pode evoluir para um terceiro quarto. É nesse sentido. São apartamentos de tipo duplex, isso no rei chão. Isso é no resto. Isso aqui é um apartamento. 36 metros quadrados. Ele tem. Este é um apartamento. É como se fosse um terreno, no fundo, mas este aqui é o apartamento, no resto. E depois tem outros, tem mais outros em cima, né? Mas ele tem altura de dupla de 5 metros e 40, que permite isso. Ele entra com um pé direito, com um teto alto, que lhe permite, num futuro, se ele quiser, dentro do seu apartamento, adicionar um piso, é possível. Foi feito com essa ideia. Ele dá este espaço, o apartamento é alto, Ele tem uma cozinha, kitchenette, que dá para a sala. Tem um não é quintal, é uma varanda que faz lembrar um quintal. E um quarto só. Dá quarto de banho e um quarto. No futuro, se ele quiser evoluir, ele constrói. Este já é a parte de cima do apartamento. Ele constrói mais esta placa. A placa vai até aqui, né? Porque ele não constrói todo o piso. Isto aqui é, vocês estão a perceber, a placa do segundo vai até aqui. É só isso. Dá para dois quartos. Dá para três quartos. Aqui, quem está aqui consegue olhar lá para baixo e ver a sala. Então, essa placa é pré-fabricada, quer dizer, já tem os ferros de espera. Ele vai, tem que se associar a um construtor. Então, constrói a tal placa, o piso pré-fabricado. Ele monta o piso e consegue ter mais três quartos aqui em cima. É numa fase evolutiva. Uma fase evolutiva. Então ele consegue no final 1, 2, 3, 4 quartos. Pode passar. Mais ou menos isso. Esse é o modelo. Também tudo pré-fabricado. Tudo pré-fabricado com placas. Essas paredes é uma mistura de cimento. E esferovite. Dá-lhe alguma leveza nessas paredes. E que com treinamento, algumas famílias mais jovens. O processo poderia incluir o treinamento desses jovens de forma a eles próprios construírem as suas casas. Eles passariam teriam uns 6 meses de treinamento de carpintaria, de serralharia, de obras, de mosaico, ladrilhador. Podiam se organizar, têm que se organizar em cooperativas habitacionais. De forma, eles com a sua mão de obra, eles pudessem também dar a sua mão de obra, porque os rendimentos, para eles puderem aceder o apartamento, eles têm qual é a garantia, como é que eles iriam pagar. Eles poderiam, com a sua mão de obra, passando por um treinamento, por um ateliê de oficinas, eles oferecerem a sua mão de obra. A pré-fabricação poderia ajudar nesse aspecto. Base de kits de materiais de construção, a família recebe um kit e eles depois eles constroem com uma ajuda técnica, autoconstrução dirigida, com um técnico, um arquiteto ou engenheiro, ajudaria a montar o prédio. O quintal, a simular o quintal aqui atrás, fazer uma varanda, aí em cima também tem essa largura de varanda, quer dizer, no fundo é trazer aquela ideia de quintal, mas em altura. Não seria um quintal, seria uma varanda de 2 metros, um espaço de 1 metro, onde pudesse ter uma cadeira, depois pudesse até jantar ou almoçar na varanda, como gostamos de às vezes almoçar fora de casa, fora da moradia. Né? Almoçamos na conforme uma mesa redonda, dá para 3 ou 4 pessoas comer. É apertado, mas tem que ser essa parte da ginástica do espaço que é discutível mesmo. Acredito que é discutível, mas há que racionalizar, porque é muita gente mesmo. São vários tipos de... Tem o cimento com o esferovite, tem em zonas onde há muito bambu ou bordão. Pode ser feito essa estrutura de bordão, depois forrar com cimento e com malha-sol, fazer aí um painel que dá para paredes ou portas. Então era nessa ideia de autoconstrução dirigida, os tais painéis as pessoas iam levando, iam montando. Para finalizar, esse é o último slide, acho que esse é o último. Tem que ter um poder local forte. As autarquias, porque vê-se que grande parte dos projetos top-down, não sei o que dizer, que vêm, como caem de paraquedas, tipo apesar do Quilamba ter o seu mérito, sim, que tem o seu mérito, mas poderia, de uma forma social, ser muito mais sustentável e muito mais inclusiva se trabalhasse, se grupos, pessoas, empresas, médias, pequenas e médias empresas, pudessem fazer parte do processo de construção. Não é tipo um terreno vago, se construir e as pessoas irem morar. Se existir maior participação, não só da mão de obra, como também pequenas cooperativas, pequenas empresas, mas todo num projeto sustentável e um projeto bem definido, haveria maior integração social. É o que o Brasil está a fazer no projeto do programa Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas estão também a participar do processo de construção, mas passam por um treinamento durante seis meses, um ano, aprendem carpintaria, serralharia, pintura, essas coisas, e também contribuírem e com isso ganharem uma profissão, podem até deixar o setor informal e encarar, usar isso como trunfo a fazerem outros edifícios, e criar pequenas empresas. Mas essa estrutura, para explicar, o governo central traça as políticas, como por exemplo as políticas macro, aumentar o acesso à água potável, temos que aumentar o saneamento, temos que dotar de vivenda social para as famílias mais carenciadas. São as estratégias. As ações das intenções locais que têm que ser fortes financeiramente, financeiramente bem dotadas e administrativamente descentralizadas, né? Essas intenções locais iriam, com parceria de equipes técnicas, fazer inquéritos, saber quantos somos no município, o que fazemos, quais são os recursos financeiros que cada município tem, inquérito e investigação do seu público-alvo, fazer estatísticas, dialogar com as comunidades para fortalecer o tecido social da comunidade e promover a participação das comunidades, isso é no âmbito local. Depois entra a estratégias, como a célula urbana, como esse projeto que acabamos de ver, né? A administração local faz a estratégia, né? Estabelece a estratégia e depois estabelece também uma colaboração técnica com uma consultoria, com uma empresa, para ajudar a implementar o processo, ou uma parceria pública ou privada. Essa administração local estabelece uma parceria privada com um grupo, com um promotor imobiliário. Então, desde o governo central até chegar ao município, ou à administração municipal, as comunidades, o setor privado, quer dizer, tem que haver ali um mecanismo muito bem estruturado, bem desenhado, para que tudo isso flua e todos fiquem a ganhar e que depois, no final, tenhamos uma cidade próspera, uma cidade que toda a gente tem orgulho de não, fiz parte desse processo da cidade e mais sustentável até. Acho que esse é o último slide. Só para a título de curiosidade, no fundo, para nos dar uma esperança que estamos no bom caminho. Esse estudo foi feito em 2005. Em 2011, foi criado um gabinete, técnico de reconstrução urbana de Fazenda São Bizanga, que é quase que engraçado, que está a fazer justamente o que eu pensei em 2005. Não muda em quase nada. O que é que muda? Muda na dimensão, não é a célula urbana, serão células urbanas, várias células urbanas que poderão, acho que vocês têm tentado acompanhar na televisão e nos jornais, esse projeto do Cazenga, a reconversão do Cazenga, Sanizanga e Rangel. Mas dentro dessa filosofia de participação inclusiva, a filosofia de não mandar as pessoas para o Zango, mas criar as pessoas que lá vivem, serem realizadas lá, num processo dinâmico, isso é, conforme foi feita ali a célula urbana, encontrar uma zona livre, começar a construir 4, 5 pisos, realojar as pessoas lá, depois de realojadas, aquela zona onde elas saíram, partir, voltar a construir, realojar, as pessoas onde saem, parem, quer dizer, em bola de neve, num espaço de 20, 30 anos, mudar o cenário, degradado, né, da pobreza urbana. Esse lapso do tempo, de 2005, foi feito este estudo, e que não houve nenhum vínculo, não sei se viram o projeto, mas foi coincidência que em 2011 foi criado esse gabinete, e muito, se calhar, nos próximos meses será apresentado esse plano e se calhar aprovado esse plano, provavelmente. Então, acho que é tudo o que eu queria dizer. Colegas, alguém tem uma pergunta? Passamos um pouquinho mais básico. Os menores que têm muitas perguntas, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa ao orador. Pode começar, Ana. Conforme o senhor disse que seria diferente do que já se tem feito de realojamento da população em lugares longínquos, que dessa com esse projeto, que o projeto visa a continuar as pessoas no mesmo lugar, como é que seria a questão do saneamento básico, principalmente escoamento de águas, esgoto e tudo mais? Como é que se faria isso se as pessoas estivessem continuando no lugar? Tem que partir mesmo. No caso do Cazenga, o que aconteceu no Cazenga? E é um fenómeno que é interessante de ver. Houve um conflito armado e as pessoas migraram de forma massiva ali para o... Não foi o Cazenga, como Samizanga, né? Não sei. Só que o que aconteceu? Não era tão denso, tipo, há 15 anos atrás, não era tão denso como está hoje, tão apertado. O que é que aconteceu? As pessoas invadiram os terrenos, ocuparam, e para a forma de informá-lo, também de ganhar dinheiro, foram subdividindo os seus, foram fazendo anexos e alugando. Num terreno, tipo, de 20 por 30, vamos dizer, lá no coisa, atrás foram construídos anexos, e nos anexos vivem, às vezes, 3 famílias. E foi-se recortando, aquilo foi-se tornando tão denso que, para se criar infraestruturas, para passar uma via, para drenar as águas, pelas estradas. Tem os coletores públicos, as sarjetas, e as recolhem as águas e envia para o mar e para o Maitar, vai para Itar primeiro, para tratamento das águas, depois. Mas não tem isso. E para se fazer isso atualmente tem que se partir. Não tem onde. Já no Palanca não. Também tem caráter de Mossec, temos de pobreza urbana, as características das casas. Mas tem como passar a via ali. Olha, no fundo foi como o Martes. Se passarem agora no Martes, como viram o Martes antes e como está o Martes hoje. O Martes hoje, as rendas, ainda hoje estava a perguntar, as rendas triplicaram depois das obras feitas. Fizeram água, saneamento, aquilo sempre inundava quando chovia. As casas tinham algum caráter, não era tão informal assim, mas era um bairro assim semi-informal. Mas feitas as infraestruturas ali no Martes, aquilo já dá gosto de viver. E os custos aumentaram de renda e dos serviços, já aumentaram. Mas ali no caso da fazenda tem o mesmo tempo para ter. Mas as pessoas, tanto no meu estudo, como o que atualmente está a ser feito, é com a filosofia de manter as pessoas no mesmo sítio, evitar que as pessoas sejam deslocadas para fora da área onde vivem. Ok, eu tenho duas perguntas. Okay, a primeira pergunta é com relação às infraestruturas. É uma curiosidade que eu queria ter sobre que mostrou aí o espaço de 200 por 200 que custaria pelo menos 30, 300 mil dólares. Eu queria saber se esse fenômeno de infraestrutura tão cara é só aqui em Angola ou não está também nos outros países? Nos outros países, mais África, países africanos. Nós importamos tudo. Por exemplo, foi curioso saber que na Índia, em Mumbai, Mumbai é o sítio da Índia onde tem o maior museu do mundo, o Dharavi, onde foi filmado aquele filme Quem Quer Ser Milionário, não sei se vocês já viram ali. E tem graça que eles estão a iniciar também o processo deles de reconstrução urbana. Mas com a diferença de que lá na Índia, lá nos sítios, produzem tudo. Tubadas, os tubos, os ferros, o asfalto, quer dizer, há uma produção interna muito forte. Logo, os preços, o custo não seria os tais 50 dólares mais quadrados, se calhar 20, não é tão... os custos de infraestrutura em Angola e nos países africanos subdesenvolvidos é muito alto porque não existe ainda uma indústria forte de materiais de construção, né? De materiais de construção. Então estamos ainda nessa fase de se criar de industrialização, mas neste momento é muito caro. É outra muito rápida é com relação aos hábitos e costumes. Bem, mostrou aí as casas que vão ser feitas, sobretudo concretamente no Kazenga, muitos deles são pisos. E eu acredito que há pessoas que nem sequer já viveram nos pisos. E um exemplo concreto é, por exemplo, dessas pontes que estão a pôr nas estradas. Eu presenciei uma cena de uma senhora que nem sequer queria passar na ponte, porque ela, segundo ele, preferia ser atropelada do que passar na ponte. Agora, e também acredito que há pessoas que não gostam de viver nos prédios. Mas aí é uma pergunta pertinente, mas aí é que é a grande questão. Quando se está a fazer a cidade, aliás, o urbanismo tem uma componente política muito forte. E quando se está a urbanizar é pensar em todos. E ter uma habitação, uma vida condigna, que tenha água, tenha energia, saneamento e tenha um espaço de vida higiênico, ventilado e bem iluminado, em termos de espaço, condigno para poder viver. Também não é uma gaiola, está ali apertado. As pessoas têm que viver com dignidade. Mas também não vamos ir buscar a solução ideal, porque a solução ideal não existe. E pior, não existe numa situação onde existem, no Kazenga, situações, uma densidade populacional. Num terreno de 20 por 30, por exemplo, lá não existe terreno de 20 por 30, mas num espaço mais ou menos com esses 600 metros quadrados, vivem, são capazes de viver 5 vezes 4, 20 pessoas, só num terreno. Agora multiplica por isso, por essa área toda. É muita gente a viver ali. Não tens como, uma solução ideal, fazer habitação de piso térreo. Não iam caber todos. E nem iam caber nem sequer metade. Nem um terço. As pessoas iam caber ali. Iam ter que ir. Se fosse estender em plano, iam parar ali no Cacuaco. Para poder acomodar toda a gente que vive no Kazenga, em rechão, iam parar no Cacuaco. Então, a solução. Tem que haver uma solução meio termo. Não muito alto, para evitar elevador. Também não tão baixo. Até porque também, essa é outra solução, o custo das infraestruturas é tão alto, que não se pode dar ao luxo apenas para beneficiar uma família. O que está a ser feito no Zango, e eu já disse publicamente, e volto a dizer, é um crime urbanístico, crime económico e até social, porque às vezes também discrimina socialmente, porque segrega, ali estão os relojados, ali estão ali o coisa. É preciso se promover uma cidade mais inclusiva. Mas o crime urbanístico a todos os níveis, porquê? Porque gastou-se tanto dinheiro em pôr água, em pôr saneamento, em pôr eletricidade, mas para apenas beneficiar uma família. Porque naquela casa, uma família, né? 5 pessoas. Quando neste mesmo espaço de 15 por 15 que tem o Zango, podiam em cima viver mais 4 famílias ou 5 famílias e ter a mesma água, a passa aí embaixo. Ter o mesmo esgoto. O Estado gasta muito dinheiro, mas que não atinge o maior número de pessoas. Quer dizer, temos que ser, nesta fase, ser objetivos coerentes e tentar atingir o maior número de pessoas. Então é mais nesse sentido. Sim, mas isso é bom. Mas a minha questão se engia mais se, na verdade, a essas construções estão a ser acompanhadas com uma outra componente, tipo, de mobilização ou sensibilização das próprias população para que elas se sintam mais ou menos consciencializadas em viver naquele lugar. Ainda está em... Por exemplo, esse, o que está em facto... Isso é um estudo, né? Agora, por azar do destino, eu trabalho no gabinete de Kazenga e Sabizanga. Né? Mas a filosofia do projeto é essa, é sempre participar, ver a população até o fim nesse processo. Mas ainda estamos no desenho ainda. Ainda não estamos na... Existem alguns prédios feitos, mas isso foi um outro projeto do Ministério do Urbanismo, mas o nosso plano ainda não está a ser implementado. Ainda está no papel, provavelmente vai ser aprovado nos próximos meses. Só daí é que, mas a filosofia sempre desse projeto foi de participação com os grupos sociais desses bairros. Muito obrigado. A minha questão é relacionada aos transportes. Em todos os slides que vi, não vi nem ouvi nenhuma referência aos transportes, que também estão intrinsecamente ligados a esses assentamentos. Qual é o plano? Como é que irão fazer isso em relação aos transportes, tendo em conta evitar os engarrafamentos que nós já vivemos na cidade de Luanda? Eu não enfatizei isso porque está, não sei se eu posso mostrar aí, está intrínseco. Está intrínseco neste slide aqui. A ideia é a continuidade destas avenidas, que são largas até, é ligá-las a um sistema já existente. O fundo é, quer dizer, essas vias, a ideia, quando se pretende estender-se essas avenidas, é mais no sentido de criar vias secundárias de escape, de escapatórias, porque as vias a vermelho são as vias principais. Já a azul são as vias secundárias, mas são largas o suficiente para poderem diluir-se, depois ligarem roxo, okay? E depois apanhar as vias principais. Mas isso levanta outra questão. Em termos de planificação das vias, não estamos a usar aqueles bons exemplos que os outros países já usam, reservar espaços para autocarros, visto que há um plano de desenvolvimento que é na vertente de melhorar os serviços públicos. Então, vão usar todos a mesma via e isso não vai criar transtornos? Isso é urbanismo. A este nível... Estamos a falar de 300 por 300 metros. Isso é ao nível de bairro. Não é para andar com velocidade, é ter acesso. É para entrar. Eu já estou a entrar nas casas. Agora, estas aqui, é já de transporte, já de massa. Então, é claro que aqui passa mesmo, vai passar um metro de superfície, ou um auto, grande autocarro, de mar, grande. A ideia é evitar num planeamento mais sustentável, é evitar o carro individual, é transporte coletivo, mas com condições, né? Então, mas passam por aqui, e noutras também, essas são até ações nacionais, essa é da Angola Quilomanche, são a cidade de Catete, mas essas aqui já têm um caráter para receber o trânsito, o transporte público. Já aqui, é já as vias secundárias de acesso ao bairro. Depois, dentro daqui, ramificam algumas aquelas ruelas de 6 metros, são as terciárias, não estão aqui porque iam ficar muito apertadas. São principais, secundárias, terciárias. E depois, as terciárias é mesmo para estacionar já, nos prédios. As secundárias é para circular dentro do bairro. Fomos ir para a Vila Alice ou Miramar, não vemos, vemos às vezes vemos congestionamento, engarrafamentos, porque, quer dizer, não tem outra escapatória, mas num bairro não é suposto haver engarrafamento. Imaginemos o exemplo do Quilamba, eu estive lá a dar umas voltas, há vias principais, sim, mas não tem espaços para autocarro apenas, para que as pessoas usem seu carro pessoal. Aquelas vias próprias, reservadas para o autocarro. Não tem. Eu não conheço bem o plano do Quilamba. Não posso me pronunciar, mas não conheço bem o Quilamba para me pronunciar. Mas aquelas vias são lá, as vias principais lá são largas o suficiente para terem uma via dedicada para. Quilamba é o caso. E por acaso no nosso plano, acho que vai haver uma outra apresentação pública. As vias são muito largas, incluem isso tudo, inclusive separadores, boulevards verdes, arborizados, não só para permitir as pessoas pudessem no meio da, poderem andar, sentar num banco na sombra, e ter três faixas para cada sentido, três para outro sentido. Uma das faixas é uma via dedicada para transporte público, mais ou menos essa secção. Há umas até maiores, são quatro faixas, separador, quatro faixas. Uma das faixas é também para... Então, quer dizer, cada secção, cada tipo de vias, depende o que é que liga. Por exemplo, quatro faixas, estamos a falar de tipo destas, essas grandes, esta aqui e essa quatro faixas para cada sentido. Já estas aqui serem três faixas, quer dizer, isso é planeamento. O que liga a mais distante, o que liga a pontos mais distantes são maior número de faixas. O que liga a pontos mais próximos, menor número. Eu só queria dar uma contribuição, né? Vós sois os arquitetos e tenho visto já nos planos que têm vindo a levar a cabo, tem a ver com espaços de lazer. Os espaços de lazer, bom, de facto nós sabemos que em Angola espaço não falta. Angola, no espaço, não falta, temos bastante espaço. E este tipo de construção que está-se a fazer, em termos de vários pisos, né, permite ter mais espaços aí, mais espaço para mais moradias. A questão do Cazenga é muito singular por causa da realidade que lá existe. Já noutros municípios, não encontramos o aglomerado de número de pessoas num metro quadrado. Um pouquinho também Sambizanga, mas nem tanto, é mais o Cazenga. A minha contribuição vai no seguinte, talvez também, não sei se estão a contemplar isso, tem a ver com os campos de futebol. De facto, agora tem um projeto, não sei de quem é o projeto, mas está-se a fazer campos de futebol próximo das vias públicas. Isso também já é um risco. É bom porque estão a... como posso dizer o termo, me foge, não é? Mas lá onde as crianças brincavam, melhoraram o lugar e fizeram algo bonito. Mas é um grande risco da população. Exatamente. Mas é um grande risco tendo em conta que atualmente a densidade populacional vai aumentando cada vez mais. Estamos a nos aglomerar muito mais pessoas num espaço pequeno. E talvez nesses novos projetos que vão ser levados a cabo futuramente, pudessem prestar atenção nesta área. Campos de futebol, está-se a arranjar mais aqueles campos aí para o tipo tênis, campos pequenos, mas o futebol que é essencial, porque já sabemos o que é que vem desses campos. E não só outros espaços também. De convívio, praças. Exatamente. Esse projeto, isso não é um projeto. O que eu apresentei foi um estudo conceptual, não foi o detalhe. Da estrada, do transporte, não foi o detalhe de um... É apenas uma estratégia, mostrar como é que se pode, em termos estratégicos, pensar a cidade e pensar o Mosec, né? Como é que os Mosecs, de uma forma paulatina, podem ser combatidos e de uma forma gradual ir eliminando a pobreza urbana. Mas nesse sentido, mas não foi o detalhe, porque senão seria um trabalho muito longo mesmo. Mas o mais difícil, só queria mostrar também o desafio. E um trabalho feito pelo o vosso colega, o Weber, é um trabalho que tem que ser feito. E eu gostaria de mostrar, muito rapidamente. Eu até esqueci, fazia parte da apresentação, só que depois esqueci. Onde é que está a pasta? Está aqui, olha, a pasta está aqui. A pendrive está aí? Não. Onde é que está a pasta? Eu pus na pendrive. Não. Uh, E esse estudo tem que ser feito, alguém tem que fazer esse estudo. Eu estou a fazer, é no sentido de catalogar vários tipos de vivência, como é que as pessoas vivem, que tipo de profissões é que existem nos bairros informais, porque também não é isso. Esse tipo de atividades da banca, da venda na rua, na escala do bairro, da casa, os lugares de sombra, de conversa, de convívio, lugar à sombra, e depois tem uma janela aberta, ou tem uma cantina, esses comércio de proximidade, a janela aberta, venda de coisas, de pastéis. Sempre mesmo as bancadas. Os mecânicos. Tinha mais fotografias. Não pus. No fundo é catalogar, identificar vários tipos de atividades que acontecem nos bairros informais, para que se estude e interprete isso e tentar depois acomodá-los dentro de um bairro, dentro daqueles edifícios que vimos na apresentação, quer dizer, lojas, encontrar zonas nos edifícios, para o próximo dos edifícios, para um comércio informal organizado. Isso ainda está muito teórico, mas agora a solução mesmo prática ainda não. Temos tempo ainda? Estão com pressa? Não. Não temos tempo, né? Não. Então isso fica para a próxima. Mas vais dar mais para provocar, isso fica para trabalho de casa. Fica para trabalho de casa e para debate dentro com os colegas. Eu gostaria, isto aqui é coisa. Isso até devia ser mostrado logo no início. Mas eu gosto desse gráfico, é muito interessante. Em inglês, desculpa, lá está em inglês, não tempo para traduzir. Mas isso é a classificação socioeconómica de Luanda. Nós podemos encontrar 5 classes sociais em função dos seus rendimentos mensais. Os que ganham mensal até 50 mil dólares por mês, os que vão até os 18 mil dólares, os que vão até os 5 mil dólares mensais, os que vão até na classe média, os 1.500 dólares mensais, os que estão ali entre o médio e o meio quase pobre, o salário mínimo está aqui, nos 180, 200 dólares. Depois, quer dizer, isso é em termos de salário, isso é em termos de percentagem de população. Né? A partir daqui, temos 20% que está aqui no vermelho, está abaixo do salário mínimo, 15% que está de classe média, e os muito pouco, de 1 ou 2% dos empresários, dos endinheirados, os mais 3% de empresários. Quando falo endinheirados, é aqueles mesmo que têm casa no sul, no barco. Agora, o que pode ser mais polêmico isso é que é discutível, mas pode-se encontrar um consenso. O A, membros do governo, diplomatas, generais, grandes empresários, que são aquele 1% ou 2% dos big bosses. O B, que são bosses também, mas não são tanto como coisa. São também alguns expatriados, membros do governo, alguns empresários nacionais, alguns técnicos da área dos petróleos. O C, expatriados em geral, os quadros superiores da banca, dos petróleos, dos seguros, funcionários públicos de chefia, que é o C. E atenção que o C está aqui. Vocês estão aí nos 5 mil dólares mês. C. Depois tem o D, classe média. Alguns negociantes do setor informal que também ganham muito dinheiro, os empresários informais. Depois tem o E, onde está a esmagadora maioria. Isso até é por localização, onde vivem essas pessoas, né? Mas isso era para um outro debate, mas faz parte do contexto. Era isso que esqueci. Ok. É só convidarem e pois, estamos sempre em sintonia. Aliás, a casa da DW já é uma casa de são amigos há muito longa data. Vou visitar os cumprimentos do arquiteto Orlando Kindan. Está cá? Estendeu os cumprimentos do arquiteto, porque é um sítio de grande, onde se vem buscar muita informação. É partilha é salutar nesse aspecto.